infinito, agora é abrindo e fechando. É, Neto LX. Vai, vai, para, você não tá vendo que movimento é esse que essa mina tá fazendo. Chuchucão! Que movimento é esse que essa mina tá fazendo? Abrindo e fechando, e o bumbum balançando. Abrindo e fechando, empurra! Abrindo e fechando, e o bumbum balançando. Abrindo e fechando, e o bumbum balançando. Abrindo e fechando, e o bumbum balançando. Abrindo e fechando. Que é que é? Abrindo e fechando, e o bumbum balançando. Abrindo e fechando. É tchutchucão! Grande abraço aí, Davi Lima, Tchutchucão. Daqui a pouco tem participação dele aqui. Eduardo! Ai, pai, para, você não tá vendo que movimento é esse que essa mina tá fazendo. Salinas, tá massa, hein? Tá fazendo, que movimento é esse que é sucesso! Abrindo e fechado, e o bumbum balançando. Abrindo e fechado, empurra! Abrindo e fechado, e o bumbum balançando. Abrindo e fechado, e o bumbum balançando. Abrindo e fechado, e o bumbum balançando. Abrindo e fechado. Abrindo e fechado. LX Produções, o gordinho mais gostoso do Brasil. Joga embaixo, joga embaixo, joga embaixo, joga embaixo, joga embaixo. Abrindo e fechando, e o bumbum balançando. Abrindo e fechando, e o bumbum balançando. Abrindo e fechando. Repertório novo do LX.